Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Você ontem, no final da noite, no período da noite, encontrou casualmente o prefeito Reni Pereira no aeroporto, voltando de Curitiba? Eu estava lá ontem à noite. Nós fomos, eu e a minha companheira, fomos buscar a irmã dela, que estava vindo de Curitiba, passar o carnaval aqui, e naquele avião que chega meia-noite aqui de Curitiba, e desceu lá o prefeito Reni Pereira, vindo de Curitiba, com seu secretário Charles Bortolo Tiracolo. E pelo semblante do Reni, eu vi que ele estava todo satisfeito, serelepe, feliz da vida. Aí imaginei, e agora eu vou contar aqui o motivo. É que o Reni foi lá em Curitiba e lá ele presenciou o governador Beto Richa anunciar mais um aporte de recurso financeiro para o nosso município. Dessa vez virá 2 milhões de reais e será usado para incrementar mais 3 prontos atendimentos na cidade. Portanto, o governo do estado liberando verbas públicas para os iguaçuenses. E lá soube-se também que o governador Beto Richa está liberando não é só para o município de Foz, mas também para outros 93 municípios paranaenses que estarão recebendo recursos para serem aplicados em saúde, não é? Vira e mexe, fala-se que o estado está quebrado. A oposição, principalmente, estão sempre teclando esse discurso de que quebrou o Estado, mas eu não vejo o Estado quebrado. O Paraná é um Estado pungente, é o principal celeiro do país, o maior produtor de grãos, Estado rico. Esse não passa por um bom momento na parte financeira, é que precisamos reconhecer que o governador tem aplicado, sim. Só em segurança pública. Só não vê quem não quer. Em segurança pública, ele já comprou em milhares de viaturas, abriu concurso para policiais civis, delegados, polícia militar. Ele está investindo maciçamente na segurança do Estado. Em outros, ele tem destinado recursos vultosos para ser investido em habitação. É só ver as estatísticas dos 8 anos do Requião e agora de 3 anos de Beto Richa. O Estado caminha, passa por dificuldades financeiras, sem dúvida, passa. Uma coisa que tem, não esqueçamos que a presença da Gleisi Hoffmann lá na União, né, no primeiro escalão da Presidência da República, do lado da Dilma Rousseff, dificultou muitos aportes de recursos que viriam da União para o Paraná. Foram dificultados por causa de junções políticas. Enfim, é isso aí. Resumindo, mais 2 milhões para ficar na saúde de Foz. Parabéns ao governador, que lembrou de nós, e ao Reni, que recebeu esse dinheiro. Tem uma boa relação com o Beto Richa. Quando a relação é saudável, as coisas acontecem. Você falou do governador Beto Richa. Há uma situação aí relativa à pasta da Secretaria de Segurança Pública. O governador havia convidado um delegado da Polícia Federal, José Alberto Freitas Iegas, para assumir a Secretaria de Segurança Pública, mas houve um veto com relação ao nome dele lá no governo federal. Ele é delegado da Polícia Federal e não houve a liberação. Ontem, Beto Richa jogou a toalha. É verdade. Ele desistiu do José Roberto Iegas porque o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, não quis liberar a sessão para o Iegas vir nos auxiliar no Paraná como na área de segurança. Aí o argumento usado pelo ministro da Justiça é que o Iegas é um homem de inteligência. Ele era diretor, era não, ainda é, porque ele não assumiu aqui no Paraná, ele é diretor-geral do Serviço de Inteligência da PF no Brasil, quase que um segundo posto de maior importância na hierarquia. Nós temos o diretor-geral e depois viria o Iegas. Ora, esse argumento de que ele é um homem da comunidade de informação do Brasil, da Polícia Federal, e não pode assumir um cargo no Estado, eu não sei até que ponto isso é real. E o Beto entendeu de não polemizar a questão, né? Desistiu, jogou jogou a toalha, então não vai ter mais o Iegas. Mas fica aqui uma coisa curiosa. Então o Iegas, durante o resto da sua vida, terá que se dedicar só agora à Polícia Federal. Isso eu não sei se o... Não sei se isso é uma análise acertada. Se o Beto Rich quisesse bater as portas do judiciário, eu tenho certeza que ganhariam a liminar, no sentido de que a PF poderia liberar o Iegas para trabalhar no governo do estado do Paraná. Mas o ponderado, o governador resolveu deixar como está. Quem vai cuidar da Secretaria de Segurança Pública até nesses 9 meses que faltam de governo Beto Rich será o chefe de gabinete lá do Cid Vasques, que se chama Walter Gonçalves. Portanto, a ideia de trazer, a iniciativa de trazer o Iegas para comandar a segurança no estado não deu certo, porque ele é um araponga oficial, no bom sentido, ele é o chefe de inteligência. E isso vem corroborar uma máxima. Eu acabei de ler um livro esses dias que se chama Operação Satyagraha, né? E lá, na Operação Satyagraha, o livro, aliás, fala sobre a Satyagraha e foi escrito pelo atual deputado federal, que foi delegado da Polícia Federal. Ele acabou se elegendo pelo PR, deputado federal, o delegado Protógenes Queiroz. Ele escreveu um livro aí que eu recomendo para quem gosta de ler. Tem 2 livros importantes sobre essa questão. Um é Operação Satyagraha, do Rubens Valente, que é best-seller, um dos mais vendidos no Brasil, onde ele conta primorosamente aquele acontecimento lá da Satyagraha, onde por 2 vezes um juiz federal mandou prender o banqueiro Daniel Dantas, e um ministro do Supremo, por 2 vezes, concedeu habeas corpus, quase que um sucessivamente atrás do outro, mandou soltar. Essa Operação Satyagraha, o delegado agora e deputado federal, ele diz que a pessoa que entra para a comunidade de informação nunca mais sai. E isso vem corroborar o que ele falou. O Iegas entrou para essa comunidade e nunca mais vai poder sair. Ele sempre será um homem de informação. E daí ele não vai poder vir para a Secretaria de Segurança do Estado. É isso, Guilherme. Servidores federais fizeram protesto ontem aqui em Foz do Iguaçu. Policiais federais, policiais rodoviários, pessoal da Receita Federal. Como é que você viu essa manifestação? Você me perguntou sobre isso, eu dei a minha opinião. Eu acho que é justa o movimento à medida que eles estão fazendo, inclusive, denúncias graves. Por exemplo, a Bibiana Orsi, que representa o Sindicato dos Policiais Federais, disse em alto e bom som, somente 40% do que foi aplicado em 2012, 2013, recursos, vai ser aplicado agora à Polícia Federal aqui na fronteira. Quer dizer, houve uma redução drástica. E outra coisa que eles falam também, que isso tem que ser levado com muita atenção, os dirigentes sindicais da PF têm dito que a Polícia Federal, agora sob o comando da Dilma Rousseff e do José Eduardo Cardoso, ela tem dificultado as operações no combate aos chamados criminosos do colarinho branco, né? Que uma grande maioria vem das hostes do governo federal. Isso é muito grave, porque a Polícia Federal, ela não pode ser instrumentalizada. É um dos órgãos mais importantes desse país. Graças a ela, né, chegou-se algumas operações que prenderam algumas pessoas importantes. Mas de uns tempos para cá, temos notado que ela parou com aquelas grandes operações. E segundo os dirigentes sindicais da PF, é porque tem recomendação para não chegar nos peixes graúdos. Enfim, eu particularmente apoio esse movimento da PRF e da Receita Federal, no momento que eles estão clamando por melhores condições de trabalho. Ontem, inclusive, foi apresentado lá uma placa ali na PIA, a Ponte Internacional da Amizade, que liga Paraguai à Cidade del Este. Está lá o tal do indenizômetro, né? Espécie de uma placa que diz lá os dias que eles estão sem receber os benefícios que eles pleiteiam. Enfim, querem chamar a atenção, e eu acho que saudável isso. E tem uma coisa aí, uma coisa mais ou menos importante, que o governo federal tem que se dar conta. Eles, inclusive, ameaçam a Polícia Federal cruzar os braços no período da Copa do Mundo. Vocês já imaginaram se isso acontecer? Vai inviabilizar a Copa, né? Mas, enfim, está aí o movimento, e nós esperamos é que se chegue a um consenso, que as reivindicações sejam atendidas. O governo federal já assinou com um aumento de 15,8% para os policiais federais. 15,8%, mas eles não quiseram. Eles querem mais. Vamos aguardar para ver o que sai disso aí. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.